Firmino vai à casa dos pais da namorada e senta-se na conversa com o pai. Eu aproveitava então a ocasião para lhe pedir a mão da sua filha em casamento. Que bom, sim senhor. E já teve com a minha mulher? Já, mas prefiro a filha. Prefiro a sua filha.